nós esperamos que escute a oração. Nós, teus servos, já clamamos com humilde coração. Teu Espírito vem, derrama sobre cada coração. Vindo crente que a ti clama, vem, confirma a petição. Deixa o fogo do Espírito se nos corações arder, pra que tudo que é finito jamais possa se reter. Teu Espírito vem, derrama sobre cada coração. Filho crente que a ti clama, vem, confirma a petição. Ó Senhor, me purifica, tira o mal que está em mim. A minha alma santifica e me guarda até o fim. Teu Espírito vem, derrama sobre cada coração. E o crente que a ti clama, vem, confirma a petição. Graça e enche-nos do teu poder, que o templo, ó Deus, se faça a tua voz se perceber. Teu Espírito vem, derrama sobre cada coração. Vem o crente que a ti clama, vem, confirma petição. Dá-nos dons do teu Espírito, faz milagres, ó Senhor, pra que tudo que tens dito cumpra-se, meu Redentor. Dou-te graças, Rei da Glória, pois ouviste a petição.